Dá uma olhadinha só no Salmo 139, por favor, Fábio, Salmo 139, versos de 1 a 6. Olha as palavras do apóstolo Paulo, aí você vai entender bem o que eu estou querendo dizer hoje aqui. Salmo 139, de 1 a 6. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Queridos, primeiro, o salmista começa a dizer o que Deus é para ele. E diz que esse Deus é um Deus tão cuidadoso, tão bom, tão maravilhoso, que ele sente a presença e o cuidado de Deus na sua vida. Ele declara com a sua boca tudo que Deus é e tudo que Deus faz em favor dele, salmista. Mas no verso 6, se vocês repararam bem, ele diz assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Olha que interessante. Eu estou querendo dizer é que as pessoas precisam de uma intimidade muito grande com Deus, até para poder testificar o que Deus tem feito nas nossas vidas. Não só para agradecer, não só para reconhecer, mas para acreditar que Deus pode, no escuro do teu quarto, ouvir a tua oração, mover céus e terra para te abençoar. Como diz Davi, isso, esse pensamento, só essa ideia, já é por demais maravilhosa para que nós, mortais, humanos, seres humanos, possamos alcançar. Por isso que a gente precisa, até para reconhecer essa grandeza de Deus, esse amor de Deus, esse cuidado de Deus, a gente precisa da ajuda desse Deus para poder reconhecer isso. Ele diz: tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. Conheces todos os meus caminhos. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Ele diz que ele pensa numa coisa e antes disso ser pronunciado pela sua boca, Deus já conhecia o pensamento e a palavra que iria sair na boca do salmista. Isso é a presença de Deus em toda a sua criação, até no mais íntimo do teu ser. E ele usa tudo isso para o nosso bem. Ele usa tudo isso para cuidar da tua vida e da minha vida. E isso é tão grande, isso é um favor tão maravilhoso, tão tremendo, que é difícil a gente entender. Então muitas vezes a gente até não crê. A gente não consegue captar, a gente não consegue assimilar os feitos de Deus em nossa vida. O que Davi quer expressar aqui com essa ignorância dele é justamente isso. É difícil para o ser humano acreditar totalmente que Deus coloca sua onisciência, sua onipresença, sua onipotência a serviço dos seus filhos, porque foi isso que nós vimos aqui. Nesse texto de Davi e nas imagens da missão Portas Abertas, onde um homem é aquecido de maneira sobrenatural numa cela na Sibéria, que, repito, devia estar pelo menos a 30 graus abaixo de zero, pelas orações de alguns justos que foram levantados nas Filipinas, pelo amor de Deus, pela onisciência de Deus, pela onipresença de Deus, e ele derrama a onipotência dele na oração daqueles filipinos, para que esse poder se manifeste e aqueça o corpo daquele nosso irmão. Meu Deus do céu, isso realmente é difícil de alcançar, tamanho amor pelas nossas vidas. Eu já contei aqui que o maior livramento que eu tive na minha vida em matéria de perigo de vida, perigo que eu corria de vida, eu estava vindo de Bertioga com a minha esposa e com a Juliana pequenininha, e o carro desgovernou e um cidadão perdeu a direção e ele passou, já contei isso aqui, ele passou para o lado da minha pista, na Rio Santos. E ele achou, por causa da chuva, estava uma chuva fina, o carro dele, eu não sei se estava com problema, era um fusquinha. Eu sei porque passou, dava quase para mim pôr a mão no carro. Devia estar com o farol com defeito, com problema. Eu sei que ele passou para a minha pista e veio na minha direção. E a única coisa que deu para dizer foi Jesus. E eu, naquela fração de segundo, pensei na minha esposa e na minha filha pequenininha que estavam no banco de trás. E o carro, com o susto que eu tomei e erroneamente pisei no freio, desgovernou e ficou sambando na pista. E eu não conseguia tirar o carro da direção do cidadão que continuava vindo em minha direção sem saber que estava na minha pista. E de repente, na hora do choque, exatamente nessa hora, uma mão sobrenatural tira o meu carro e estaciona o meu carro no acostamento. E o fusquinha passa quase raspando na lateral do carro e continua, quer dizer, se não fosse o milagre de Deus, se não fosse o livramento de Deus, se Deus naquela hora não tivesse enviado um anjo e dissesse assim, olha, não é hora ainda dele, vai lá e salva o meu filho, salva essa família que eu ainda vou usar, eu teria morrido, porque mesmo eu estando a 50 por hora, o cidadão não tinha percebido, devia estar a uns 70, 80 por hora, e o choque ia ser frontal. E ali eu pude ver o livramento de Deus, ali eu pude ver como a gente depende desse ser maravilhoso. O Fábio, o Márcio, começando, dando abertura no culto, ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, eu tenho um aquário que eu crio uns peixinhos e eu sou como se fosse o pai daqueles peixes, como se fosse o Deus deles. Porque se eu não der comida, eles podem morrer. Se eu não puser oxigênio, se eu não tratar do aquário, eles vão morrer. Então ele tem poder de vida e morte sobre aqueles peixes. E muitas vezes ele estava confessando aqui que ele se esquece de dar comida. E ele falou assim, imagina, se o nosso Deus agisse conosco, como eu ajo muitas vezes com os meus peixinhos lá. E é isso é que conforta as nossas vidas. É que o nosso Deus, no nosso Deus não há falhas. Não há margem nenhuma para que ele falhe. Tudo em Deus é perfeito. Até esse cuidado, esse carinho, esse amor de Deus para conosco. Isso é um testemunho. Gente, se vocês, à medida que vocês forem percebendo o cuidado de Deus nas suas vidas, por favor, declarem isso para quem quiser ouvir ou não. Declara que esse amor de Deus. Porque se há uma maneira da gente testemunhar tudo que nosso Deus é, é quando a gente fala do cuidado que Ele tem para conosco. E é um cuidado tão lindo, tão maravilhoso, que repito as palavras de Davi. Às vezes, nos é muito difícil de alcançar entendimento para poder perceber tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Amém, igreja? Vamos lá para 1 Samuel 23, e eu quero citar um outro exemplo aqui, do que Deus faz, é capaz de fazer pelos seus filhos. E eu vou citar uma passagem em que o salmista que escreveu aquele salmo está envolvido, é Davi. 1 Samuel 23, de 19 a 29. Diz assim, um episódio na vida de Davi, no momento em que Davi está sendo perseguido por Saul, o rei de Israel. Então subiram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo, não se escondeu Davi entre nós, nos lugares seguros de Oreza, no outeiro de Aquila, que está ao sul de Jezimon? Agora, pois, ó rei, desce conforme te impõe o coração, toca-nos a nós entregarmo-lo nas mãos do rei. Disse Saul, bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. E depois informai-vos ainda melhor, sabei notar o lugar que frequenta e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Pelo que atentai bem, informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se oculta. Então, voltai a ter comigo com seguras informações, irei convosco. Se ele estiver na terra, buscá-lo-ei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zif, adiante de Saul. Davi, porém, e seus homens estavam no deserto de Maon, na planície ao sul de Jesimon. Saul e seus homens se foram ao encalço dele, e isto foi dito a Davi, pelo que desceu para a penha que está no deserto de Maon. Ouvindo, Saul perseguiu a Davi no deserto de Maon. Saul ia de um lado do monte, e Davi e os seus homens da outra. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul. Porém, este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então, vem um mensageiro a Saul, dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus. Por essa razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros de En-Gedi. Olha que coisa impressionante. Pedra de Escape. Por quê? Porque realmente nesse momento o escape de Davi foi Deus. Vamos recapitular um pouquinho. Saul está com sede de ódio de Davi. Ele quer matar Davi, ele quer encontrar Davi. Satanás trabalha o coração de Saul nesse momento, dizendo assim: olha, esse cara quer tomar teu reino, esse cara é mau, esse cara é isso. Tudo contrário do que passava no coração de Davi. Mas Saul se deixou levar pelo maligno e tinha um verdadeiro ódio de Davi. E aí vieram pessoas dizendo assim: olha, a gente sabe onde ele está. Manda a gente até lá, a gente vai, mostra e o Senhor captura ele. Oh, bendito seja Deus, olha vocês, vamos lá. E foram atrás. E aí começa aquela perseguição. E no momento em que Davi e os seus homens se veem cercados pelas tropas de Saul, a ponto de Saul já pegá-lo e provavelmente iria matá-lo ali mesmo, os filisteus invadem uma região de Israel. E vem um mensageiro correndo e diz assim: olha, os filisteus entraram, estão invadindo ali aquele pedaço do seu reino. Ou para tudo, vamos até lá cuidar disso daí, porque eu não quero nenhum inimigo nas nossas terras. E deixaram Davi em paz e ele pôde se refugiar num lugar seguro. A coisa acontece, o livramento acontece aos 45 do segundo tempo. Mas o que me impressiona, gente, é que Deus, no seu infinito cuidado, no seu amor pelos seus filhos, por aqueles que realmente temem a Ele, por aqueles que têm a chance de com as suas vidas glorificarem o nome de Deus, Ele promove até guerras para que haja livramento para os seus. Aí você pode pensar assim: mas pastor, que Deus injusto é esse? Promover uma guerra para livrar um cara, para livrar Davi? Dessa guerra, quantas pessoas não morreram só para Davi se dar bem, só para Davi? Não tinha outra maneira desse Deus agir? Por isso que às vezes parece que o Deus do Antigo Testamento é outro Deus, é um Deus mau. Mas gente, não é nada disso. Os filisteus sempre estiveram ali, sempre desejaram as terras de Israel. Os filisteus viviam entrando nas terras de Judá e tentando tomá-la. Tanto que a morte de Saul vem justamente numa batalha contra os filisteus, em que ele perde a batalha e se suicida por causa disso. Deus simplesmente apressou um fato que iria acontecer. E talvez ele tenha apressado esse fato, queridos, só para livrar a cara do seu querido filho Davi. Já imaginou? Naquele momento que ele estava para ser pego, Deus moveu céus e terra para que Saul se ocupasse com outras coisas no seu reino e pudesse livrar a cara de Davi. E Davi, passando por essas situações, continuava a afirmar para quem quisesse ouvir: Deus, tu me sondas, me conheces, tu sabes todos os meus caminhos, tu me guarda, tu vai à frente, atrás, me protege, tuas mãos estão sobre a minha vida, e isso é para mim muito difícil de entender. É sobremodo maravilhoso, a ponto de eu não conseguir entender perfeitamente tanto amor e tanto cuidado por mim. Mas é justamente esse homem que tem essas experiências maravilhosas que fala dessa maneira. E, queridos, aqui a gente aprende justamente isso. Deus tem feito coisas tremendas para demonstrar o seu amor para conosco. E talvez, queridos, quanto mais tremendas são as bênçãos de Deus nas nossas vidas, talvez mais difícil seja que nós possamos compreender. E talvez coisas que nós não compreendamos bem, nós não tenhamos fé para dar valor para quem tem, para dar razão para quem tem. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, Deus tem nos livrado, e o livramento é tão grande, tão maravilhoso, que nós nem louvamos ao nosso Deus, nós damos isso daí como um acaso no nosso destino. E Deus não perdeu a tua vida o teu andar, o teu caminhar, um segundo da tua existência de vista. Ele não perdeu. Desde que você se tornou um ser, que Ele soprou o fôlego da vida sobre você, Ele tem cuidado de você. Olha que coisa maravilhosa. Mas isso é maravilhoso demais. Talvez nós não consigamos alcançar isso. Estejamos até perdendo oportunidades de dizer como Deus é bom, como Deus tem nos livrado, como Deus cuida de mim. Isaías 49 é um outro exemplo interessante aqui. Isaías 49, versos 14 a 16, olha só. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Primeiro, uma palavra da parte do povo. O texto diz lá, volta para o 14, por favor. De Sião veio essa palavra. O Senhor me desamparou. E aí, os dois versos seguintes falam justamente do que Deus tem para os seus. E aí Deus fala através da boca do profeta Isaías e diz assim: como? Deus, desamparei vocês? Olha, até uma mãe pode desamparar um filho, mas eu jamais. O que ele quis dizer? É um texto que eu de vez em quando uso até no Dia das Mães, na pregação no Dia das Mães, porque isso é uma homenagem ao amor da mãe. Deus quis aqui falar o seguinte: olha, se a gente pegar o amor mais tremendo que existe na face da terra, que é da mãe por um filho, esse amor pode ter falha. Esse amor pode não ser perfeito. Por quê? Porque um dia uma mãe pode, por uma série de consequências, deixar de dar atenção, de amar, de fazer algo, de dar o melhor da sua vida pelo seu filho. Mas mesmo que isso aconteça, eu, Deus, jamais esquecerei de vocês, jamais esquecerei. E aí ele diz que o nosso nome, a nossa vida, está gravada na palma das suas mãos. Meu Deus do céu, esse é o nosso Deus. Mas não se esqueçam disso. Deus precisa falar isso através da boca do profeta. O amor de uma mãe por um filho pode falhar, mas o amor de Deus pelos seus filhos jamais vai falhar. Ele precisa dizer isso por quê? Porque no coração do povo de Deus, daquele povo que tinha a mais íntima relação com ele, disse: o Senhor nos desamparou. Por isso que eu digo para vocês, vamos tomar cuidado, porque o cuidado de Deus é tão maravilhoso, tão espetacular, que nós, na nossa ignorância de poder entendê-lo perfeitamente, às vezes deixamos isso passar e podemos até um dia declarar isso: pô, será que o Senhor se esqueceu de mim? Lembram-se na prisão, aquele cidadão, quando ele é jogado dentro da cela, os guardas saem, fecham a porta, ele vê o vidro quebrado, ele fala, já entendi. A KGB está a fim de fazer uma experiência comigo, me congelar vivo. E depois, amanhã cedo, quando tirar esse picolé daqui, vão falar que eu tentei fugir, quebrei o vidro e morri. E ninguém vai saber mais de mim. E ele entra em desespero também. Eu, na quarta-feira, falei aqui para vocês que esse desespero, essa sinceridade, ela é absolutamente válida para os filhos de Deus. Então ele começa a orar a Deus, e ali naquele momento ele se desespera e grita. A imagem reproduz essa aflição daquele moço. Ele grita, e tem uma frase que ele usa, que ele diz assim, será que Deus se esqueceu de mim? E começa a clamar e começa a orar. Por quê? Porque existem momentos dificílimos na nossa vida. E se nós não estivermos perfeitamente afinado com essa santidade, com essa onisciência, onipotência, onipresença de Deus, nós dificilmente vamos crer que tudo vai dar certo. De repente vem um turbilhão sobre a tua vida. É difícil, gente, a gente chegar e falar, não perdi nem a minha serenidade. Estou tranquilo porque Deus é comigo. Não é fácil. E aí eu digo para você, é melhor que você abra a tua boca, confesse a tua, assim como Davi fez, confesse a tua ignorância, vamos dizer assim, a nossa ignorância em relação a tudo que Deus é. Por quê? Porque Deus é um ser infinitamente superior a nós, os seus caminhos são superiores, a sua santidade é perfeita, maravilhosa, o seu poder é algo que imaginação humana nenhuma consegue conceber. E tudo isso Ele derrama sobre as nossas vidas para cuidar de nós. Então é naturalmente, como diz Davi, difícil da gente entender isso, principalmente quando a gente está passando por uma situação difícil. Então é melhor a gente clamar para Deus em vez de ficar fazendo declarações positivas, né? Não. Mostra, abre o teu coração para Deus e diz, Senhor, está difícil de suportar, está difícil de crer, porque aquele homem, naquele grito dele, eu tenho certeza que aquele grito, que aquele desespero dele, também foi ouvido por Deus. O choro, o grito, o clamor ignorante do cara. Pô, será que Deus se esqueceu de mim? Ali ele fez uma declaração absurda. Mas quem está num lugar a 30 graus abaixo de zero, para ser morto ali, talvez perca um pouquinho da sua capacidade de entender as coisas. Por isso que é importante nós estarmos sempre nos aperfeiçoando. Por quê? Porque a gente não pode perder as oportunidades que a gente tem na vida, que Deus nos dá, para que Ele se torne conhecido através da tua vida, através da minha vida. Então Ele traz livramentos, Ele tem um cuidado tão lindo conosco, para que até você seja um testemunho do que Deus pode ser para o ser humano, quando ele se deixa usar por Deus, quando ele se deixa levar por Deus, pelo seu Santo Espírito. Olha só, eu vi um texto do Russell Shedd, é um homem maravilhoso que estava vendo um artigo dele numa revista cristã, parece ser uma revista nova. E ele cita Mateus 10, por favor, Fábio, Mateus 10, verso 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Agora vai lá para o 8. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Ele está enviando os seus discípulos para esse ministério tão importante. Está iniciando ali o trabalho dos discípulos, dos apóstolos. E o que ele fala? Olha, expulsem demônios. Mas o Russell Shedd lembrou bem de uma coisa. Nessa tarefa dos discípulos de Jesus, de falarem com os não crentes, com os incrédulos, com os não cristãos, como a gente queira chamar. Ele disse assim: olha, eu estou colocando autoridade sobre a vida de vocês, como nós temos hoje, autoridade no nome de Jesus, para que vocês possam curar pessoas, para que vocês possam falar da salvação, do evangelho de boas novas e expelir demônios. Isso não quer dizer que todas as pessoas contactadas pelos discípulos de Jesus, que não eram discípulos de Jesus, estavam possessas. É ou não é? Eles iam falar com pessoas, iriam entrar nas cidades, falar com as pessoas, e se porventura alguma pessoa ali tivesse um espírito maligno nela, eles tinham autoridade, pelo nome de Jesus, de expulsar esse demônio. Tá? Não quer dizer que todas as pessoas fora da igreja são possessas de espíritos malignos. Tá certo? Amém? Em relação ao Espírito Santo, a coisa também funciona mais ou menos assim. Por exemplo, toda vez que uma pessoa aqui na Terra abre o seu coração para Jesus e deixa Jesus entrar na sua vida, ele é salvo pela obra de Jesus na cruz. Ele é salvo pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus o limpa de todos os pecados, o redime, o justifica. Amém? E o que que acontece? Que eu digo sempre aqui. O Espírito Santo de Deus passa a fazer morada nessa pessoa. Essa pessoa tem como penhor, como garantia da sua salvação, o Espírito Santo testificando essas coisas na sua vida. Amém? Mas, essa presença do Espírito Santo, ela pode ser de uma maneira, ou pode haver o quê? Um transbordar, uma presença tão grande do Espírito Santo no cristão, que ele passa a agir como Jesus, a falar como Jesus, a fazer as mesmas obras que Cristo falou que faríamos. É ou não é? Mas isso acontece com todos os cristãos? Não. Todos os cristãos verdadeiramente crentes, verdadeiramente salvos em Cristo Jesus, manifestam suas vidas, em suas vidas, o poder do Espírito Santo de Deus? Não. Da mesma maneira que as pessoas que estão aí fora, que estão sob o domínio geral de Satanás, porque ele é o príncipe deste mundo, nem todas elas são possessas de espíritos malignos. Nem todas elas têm a sua personalidade mudada, porque dentro dela existe um espírito maligno, um demônio que precisa ser expulso. Não. Nem sempre é assim. Tanto que os discípulos e o próprio Senhor Jesus falava com muitas pessoas, chegava para os fariseus e dizia assim: vocês são sepulcros caiados, hipócritas. Mas a gente não vê um fariseu caindo endemoniado lá. A gente vê um ou outro que Jesus encontra. Todos aqueles para quem Jesus falava estavam de alguma maneira sob influência do inimigo das nossas almas, que veio para atrapalhar a obra de Deus. E Jesus e a igreja precisam chegar para corrigir isso. Amém? Por isso que nós precisamos ir a todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos. Mas nessa nossa tarefa não vamos encontrar só possessos. Vamos encontrar pessoas boas de coração, mas que estão vendadas para a verdade do evangelho. Estão ignorantes para a verdade do evangelho, mas nem por isso possessas. Para a igreja acontece exatamente a mesma coisa. Nem todo cristão manifesta a presença do Espírito Santo da mesma maneira. A presença do Espírito Santo como deveríamos todos manifestar. Por que que eu estou falando isso, queridos? Porque se a glória de Deus, através da sua onisciência, onipresença e onipotência, elas são benignas, essas características de Deus são benignas para nós. Por quê? Porque elas estão a nosso favor, para nos guardar, para nos livrar, para nos abençoar. É o cara sonhando que Deus está falando com ele, dizendo assim: ora pelo Alexander. E ele se levanta e começa a interceder. E o cara do outro lado do planeta começa a receber poder de Deus através daquela oração. Então é o agir de Deus na vida da igreja. Para quê? Para que se manifeste o cuidado de Deus nas nossas vidas. Agora, como diz Davi, esse cuidado é tão maravilhoso que fica difícil de eu entender. Fica difícil de eu perceber. Um homem que teve experiências desse tipo. Ih, estamos cercados, como é que nós vamos fazer? Ufa, ainda bem que estourou uma guerra lá no canto, essa tropa toda que estava nos cercando, estão indo para lá resolver aquele problema. Mais uma vez o Senhor me livrou. Um cara que vivia experiências desse tipo, podia, mesmo assim ele declarava, os seus feitos são tão maravilhosos, Senhor, que eu não os posso captar perfeitamente. Então o que a gente precisa fazer para cada dia mais nós estarmos firmes com o Senhor, nós estarmos com os olhos espirituais abertos para vermos todas as obras maravilhosas de Deus em nosso favor? Cada vez mais cheios do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque Ele age e transborda aqueles que o buscam. Aqueles que buscam mais influência do Espírito Santo. Aqueles que estão clamando mais por santidade, por intimidade com Deus, pela presença de Deus em suas vidas. Esses, sempre que Deus manifestar o seu livramento, sempre que Deus manifestar o seu cuidado para com eles, eles serão os primeiros a perceberem bem mais nitidamente que foi Deus que agiu. E dá glória para quem merece toda a glória. Amém? Porque muitas vezes, nas nossas vidas, já como cristãos, talvez nós tenhamos dado glória para o ser errado. Você olhou para você e falou assim, puxa vida, hein? Como é que eu consegui fazer isso? Pô, estou bem na cena aí, né? Nossa, olha. E de repente tinha um anjo do Senhor do teu lado, conduzindo a tua mão, conduzindo a tua boca, conduzindo os teus olhos, para que a coisa acontecesse segundo a vontade de Deus. Então, queridos, é delicioso, é maravilhoso que nós tenhamos discernimento suficiente para poder entender e acreditar que Deus cuida de nós. Amém? E quanto mais o Espírito Santo estiver presente na nossa vida, mais eu discerno isso, mais eu entendo isso, mais, fica mais fácil eu captar que Deus tem ido à minha frente, cobre a minha retaguarda, está com suas mãos sobre a minha cabeça. Amém? Para que a gente não vá por aí, porque problema nós temos todos os dias. Amanhã é o dia nacional do problema, segunda-feira, não é? Segunda-feira é legal pra caramba. Provavelmente você vai ter algumas notícias não muito boas, não é? E você precisa do quê? Você precisa dessa garantia do Espírito Santo, do penhor do Espírito Santo para te dizer, vai meu filho, porque eu estou contigo, vai porque eu vou mover céus e terra para que você seja cuidado pelas minhas mãos, vai porque eu tenho interesse em te abençoar. Amém, igreja? Vamos ficar de pé.